Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Às vezes tem um certo pesar, questiono onde o mundo vai parar. São tantas práticas vis pagãs, maldade sob alegações cristãs. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria fatos, tanto tormento. Mas sou um mero mortal, sem nenhum poder divinal. Tudo tem um propósito de ser. Viva a vida e deixa acontecer. Viva a vida e deixa acontecer. Tudo tem um propósito de ser. Ouvi falar pelas dorsais. Não vou virar, olhar pra trás. Eu sei quem são os tais boçais, gente que tem língua mordaz. Sigo só com atitude e direção, sigo só com a firmeza desse chão. Sigo só com a firmeza desse chão, sigo só com atitude e direção. Sendo muito audaz na luta com toda a bravura diante de imbróglios. Vivo e perspicaz, enfrento um leão por dia, empregando esforços. Sendo muito audaz na luta com toda a bravura diante de imbróglios. Vivo e perspicaz, enfrento um leão por dia, empregando esforços. Sendo muito audaz, vivo e perspicaz, vivo e perspicaz. Sendo muito audaz, mantendo essa firmeza pela vida que eu sigo todo dia. A minha jornada é ousadia, correria em correria, assim como José, assim como Maria. Faço cada estrepolia, tranquilo, sem agonia, trabalhando minha mente pra viver em harmonia. Pois nossa realidade é um balde de água fria. Acorda, onde cada oportunidade mora, é depois que abre a porta. Exorta, já é hora de lutar, de resistir, de semear, depois colher na sua horta. Água mata a sede, tempo quente é o que conforta. Às vezes tem um certo pesar, questiono onde o mundo vai parar. São tantas práticas vis pagãs, maldade sob alegações cristãs. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria fatos, tanto tormento. Mas sou um mero mortal, sem nenhum poder divinal. Tudo tem um propósito de ser. Viva a vida e deixa acontecer. Viva a vida e deixa acontecer. Tudo tem um propósito de ser. Ouvi falar pelas dorsais. Não vou virar, olhar pra trás. Eu sei quem são os tais boçais, gente que tem língua mordaz. Sigo só com atitude e direção, sigo só com a firmeza desse chão. Sigo só com a firmeza desse chão, sigo só com atitude e direção. Sendo muito audaz na luta com toda a bravura diante de imbróglios. Vivo e perspicaz, enfrento um leão por dia, empregando esforços.